Destruir suas caixas, vou tirar sua máscara. Minha habilidade mata, rima elétrica massacra. O hip hop resolve como a fórmula de Bhaskara. Te tira da neurose, te ressuscita da maca. É um farol na estrada, às três da madrugada. Não sei se ilumina tudo, talvez não ilumine nada. Seu dinheiro é a guerra, como capa será comprada. Músicas no ouvido podem ser como belas granadas. O massacre da rima elétrica começou agora, por isso o componente chora e já quer ir embora. Sou Hugo Chaves da rima, soco do De La Roya. 30-30 tipo no trono, vindo trino, ganhou Troia. Não adianta pé no chão, com a mente em Plutão. Vários senão são perdendo a minha consideração. Amigo da chuva cai no chão, faz barulho igual trovão. Tudo é possível se tiver muita disposição. A minha firma, vejam, cresce. Prefiro o respeito do que o dinheiro do rap. Os natos, netos, mil sucesso. Distração no microfone, relaxam fumando hat. A vida é foda e enlouquece. Se tu sobrevive aqui, deve ser porque merece. A chapa é quente, o pé derrete. Minha rima derruba águia, avião e ultraleve. Sou chefe da quadrilha, por isso apareço pouco. Tentando ser um Godzilla, tô ficando muito louco. Mas pra isso, o primeiro arquiteto, um esboço do plano que fará parceiro teu pedir socorro. Eu sou como a dentada de um cachorro pitbull. Consigo ser mais bárbaro que Conan Cru. Tento fazer bons negócios, não pra ser número um. Mas levantar minha área, vamos até hoje, ver nenhum. O flow é foda, pode amar, escurece o seu céu azul. Que notícia como striptease da Demi Moore. Flamengo, zona sul, marquei seus amor azul. Senador e passando clarice, índio, fim do tour. Um no 24 horas pra beber na escada da Marte. Mesmo no boteco, melhor do que o do Alacarte. Tamo muito louco pensando que tamo em Marte. É nesse momento que a rima elétrica inicia o massacre. Vou destruir suas caixas, vou tirar sua máscara. Minha habilidade mata, rima elétrica massacra. O hip hop resolve como a fórmula de Bhaskara. Te tira da neurose, te ressuscita da maca. É um farol na estrada, às três da madrugada. Não sei se ilumina tudo, talvez não ilumine nada. Seu dinheiro é a guerra, como capa será comprada. Músicas no ouvido podem ser como belas granadas. Já botei mais gasolina na minha serra elétrica. Insulto qualquer um com minha conduta antiética. Choco a massa e pego a tcheca. Sei que minha hora é essa. Sou o maestro, tenor e a orquestra. Tem tudo sob controle, me interessa. Depois se quiser me processar, me processa. Nenhum mago treinado, meu talento sequestra. Aonde meu pé pisar, aonde minha mente for, eu sempre vou lembrar como tudo começou. Sei que vou ganhar, sendo frio como Moscou. Não, a BP já chegou. Rio de Janeiro é foda, tudo aqui é no tiro. Se fosse ficção, tava vendo dinheiro. Por isso eu tento fazer meu rap virar vírus. Eu já tô dentro, se desligar meu mic é aquilo. Isso aqui que é revolução, o mais louco com o mic na mão, roubando toda a sua atenção. Vejo inimigos fazendo oração, isso é verdadeiro de refrão a refrão. Só se coloca a alma e o coração. Entre transe quando eu tô em ação. Me transforma em mate diante do dragão. Viro o dragão quando o oponente é de papelão. BP era da demolição. É rap nacional rumo à renovação. Nem paguem pau pra mim, eu não faço questão. Vou destruir suas caixas, vou tirar sua máscara. Minha habilidade mata, rima elétrica massacra. O hip hop resolve como a fórmula de Bhaskara. Te tira da neurose, te ressuscita da maca. É um farol na estrada, às três da madrugada. Não sei se ilumina tudo, talvez não ilumine nada. Seu dinheiro é a guerra, como capa será comprada. Músicas no ouvido podem ser como belas granadas. A biferna chegou, por isso que o celular treme, vagabundo. 2004-05, vou confundir com isso tudo, fazendo bons negócios. Muita ideia acaba superando equipamento precário, tá ligado? Tamo na pista, Gutierrez, BP sigla 2, esse é meu.